Essas rimas que não vendem mais, me deram carro. Essas rimas que não vendem mais, me deram roupas. Essas rimas que não vendem mais, me alimentaram. Essas rimas que não vendem, ah, eu sou porquinho da casa de pedra. Ajo que o véu lobo não me pega. Tive fase na casa de palha, cheia de falhas e venta do perde, ó. Transparente igual fio de nylon, do meu passado eu vivo que prego, ó. Se é pra ser Coleone, sou Michael. Vários mais homens, nós mais espertos, é. As paredes são de cimento, anti-ruída de cancelamento. Eu já quis me mostrar pros de fora, mas descobri que a saída é pra dentro. O presente é sempre minha hora, traz meu DeLorean, amigo do tempo. Eu garanti meu futuro no agora, amanhã tu chora, eu curto o momento. Tipo amanhã eu tô no barraco de boy, tipo sem carro empinando minha bike, tipo no pelo empurrando na bi. Bora brincar de shaking do bairro, nós é mó passo sem limite ao cartão. Tiro do bolso, eles grita carão. Antes passava fazendo carão, hoje pergunto como é que nós faz. É que essas rimas que não vendem mais, me deram carro, yeah. Essas rimas que não vendem mais, me deram roupas, yeah. Essas rimas que não vendem mais, me alimentaram. Essas rimas que não vendem, ah, e eu quero uma marca numa grande marca igual Drake Farrell. Se engana quem diz que se agora tá bom, não importa o final. Perdeu o gol do jogo, se orgulha de meter caneta e chapéu. Ouve as ideias, tip pra Mac é fundamental. Tu chegou no topo, eu sei que se sente bem perto do céu. Se manter voando é pressão igual bater pro gol no Grenal. Vê nossos irmãos, olha o que fizeram com o nego do Borel. De longe é bonito, maninha, que nem a aurora boreal. Plau. É que insistência traz consistência, nem exigência, consigo mesmo. Tipo, tô vendo o obstáculo, eu não duvido, eu consigo mesmo. Outra postura pra quem suga, pros que é de sempre, eu sigo mesmo. Rap é o vírus, eu transmissor, se dormir no ponto, eu pico mesmo. Não tropeça do passo a passo, sem pôr o carro à frente dos boi. Até por isso, por onde eu passo, há mais de 6 anos, eles gritam oi. E as ideias não é pra quem usa, é pra quem é ousado e não evolui. Já que eu sempre fui bem ousado, é só ver nos carros de ângulos eu fui. Se qualquer calcinha faz uma na sinal, cheque calção. E a grana do mês é toda devolvida pra Louis Vuitton. Inveja é impossível porque eu tenho dobra preocupação. Já que meu discurso é pretos no topo, não pretos no chão. É que essas rimas que não vendem mais, me deram carro, é. Essas rimas que não vendem mais, me deram roupas, yeah. Essas rimas que não vendem mais, me alimentaram. Essas rimas que não vendem, ah, me marcam no post se vem racismo na net. Mas não fazem nada se alguém é racista na frente. Tipo querer o fruto sem nem ter plantado a semente. Não se muda o mundo sem dispor pra perder um dente. Ou perder aquele date que tu programou uma semana atrás. Essas coisas meu não pode ter atraso. A vida é maratona bem mais profunda e tu quer percorrer só 100 metros raso. Irmão, nem quem compete em 100 metros raso percorre apenas 100 metros raso. Não entendeu? É só ligar pro pé. Da largada a medalha são quantos passos. Tem festa pra convidar blogueiro. Nossas pares só tem puto e bandido. Sabatão, viado e maconheiro. Gente que conheço antes do apelido. Momentos que guardo na memória e não cabem na memória do celular. Tipo a bunda que eu vejo todo dia. Só imagino o tamanho e pode chorar. Mano, entende, ela não te tirou. É que você não sabe colocar. Mano, entende, ninguém aqui te tirou. É você que não soube se colocar. Quando eu fiz nu, achava que era fraco, porque não consegui me adaptar. Só que eu vim pra ser pedra no sapato. A fama fica pra tu, vai precisar.